faz a onda só vadia. 10 ml de codeína, joguei na bebida tia. Usando droga pra esconder a dor que eu sinto. Mesmo rodeado de pessoas, sempre me sinto sozinho. Calibrando codeína na minha bebê. Essa vadia fala mal de mim, mas não me esquece. Playboy não entende a porra da vida que nós leva. Drogas, vícios e fatias, essa é a vida de trap. Eu faço todo esse dinheiro desde novinho, empilho mesmo. Se eu recalco, bate e volta na natrona. Sangue e sugas querem minha alma, mas eu não tenho mais nada. Quem arrancou meu sentimento foi a grana. Cê sabe quem faz a onda só vadia. 10 ml de codeína, eu joguei na bag da Dior. Usando droga pra esconder a dor que eu sinto. Mesmo rodeado de pessoas, sempre me sinto sozinho. Calibrando codeína na minha bebê. Essa vadia fala mal de mim, mas não me esquece. Playboy não entende a porra da vida que nós leva. Drogas, vícios e fatias, essa é a vida de trem. O cheiro do 15. Eu faço cash, fluir e me vê na baixa. Mas nunca vão conseguir, eu sou um rockstar. Nasci pra fazer isso aqui, vou empilhar tudo nessa porra. Eu vou me afundar no dinheiro, hoje eu me apego no dinheiro. Pessoas são falsas, elas querem que eu aumente. Me afogando em vícios, eu não duro muito tempo. Espere por mim, talvez eu vá embora cedo. Olho no meu olho e não tá medo. Ela se pergunta por que eu sou vazio por dentro. Garotinha carente, acho que não tá entendendo. Tem falsos amigos que no fim só me fuderam. Cê sabe quem faz a onda só vadia. 10 ml de codeína, eu joguei na bag da Dior. Usando droga pra esconder a dor que eu sinto. Mesmo rodeado de pessoas, sempre me sinto sozinho. Calibrando codeína na minha bebê. Essa vadia fala mal de mim, mas não me esquece. Playboy não entende a porra da vida que nós leva. Drogas, vícios e